meia da manhã, você mandando áudio, com a voz enrolada, exagerou no álcool. Falou algumas coisas que não são comum ouvir de você. Senti sinceridade a cada palavra, até negar tudo, dizer que tá bem, que não senti saudade. Para com isso, vai falar a verdade. Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama. O áudio eu já salvei, você até pode excluir, e o print da sua tela é saudade de mim. Você mandando ar.